Capítulo 2. Como posso saber se estou salvo? Na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 13, está escrito: Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem em nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esse foi o motivo pelo qual a epístola foi escrita. Escrevi-lhes estas coisas, disse João, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Agora eu pergunto: você sabe se tem ou não a vida eterna? O que eu quero dizer com vida eterna? Quero dizer vida aqui e agora, uma vida plena e realizada, e também o céu depois da morte. Você sabe se tem isso? A Bíblia diz que você pode saber. Pode saber com certeza. João diz: Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Um cristão que recebeu Cristo pode afirmar com certeza: Sei que tenho a vida eterna. Tenho certeza disso. Eu recebi Cristo. Existem evidências na minha vida que indicam que eu passei da morte para a vida e agora estou pronto para me encontrar com Deus. Eu sei em quem tenho crido. Em todas as epístolas, os apóstolos repetem: Eu sei. Você pode saber, você pode ter certeza. Paulo afirmou: Estou convencido, estou bem certo. Como você pode saber? Como pode ter certeza? Autoexame. Bem, quero propor um teste a você. Farei algumas perguntas bem objetivas sobre a sua vida. A Bíblia diz que a lei de Deus é um espelho, e quando olhamos para a lei, os 10 mandamentos ou o Sermão do Monte, a Bíblia diz que vemos o nosso verdadeiro eu. Nós nos vemos do jeito que somos aos olhos de Deus. A Bíblia diz que Deus não nos julga pela aparência exterior. Não estou perguntando qual é a sua situação financeira. Se você se veste na última moda, qual é a sua posição social, a cor da sua pele ou a sua bagagem cultural? Estou perguntando qual é a sua posição diante de Deus. Você está certo de que tem a vida eterna? Um homem importante perguntou a Jesus: Que farei para herdar a vida eterna? Qual o significado dessa pergunta? Era que ele queria ter o melhor que a vida podia oferecer aqui, queria uma vida plena. Ora, ele era religioso, tinha uma cultura, era instruído, tinha tudo o que normalmente faria uma pessoa feliz. Mas havia um vazio em sua vida. Ele sabia que existia algo mais, algo que ele não tinha. Então foi procurar Jesus, mas ele pediu mais alguma coisa. Queria saber sobre a vida após a morte. Queria saber se viveria com Deus para sempre. Queria saber a respeito da vida sobre a qual Jesus estava falando quando declarou: Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. A fonte da vida. A Bíblia ensina que Deus é eterno, Deus é vida. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, verso 6. Vida, com V maiúsculo, isto é vida espiritual. Ora, existe uma vida que é material, física. Fisicamente você está vivo. Espiritualmente, a Bíblia diz que todos nós estamos mortos e separados de Deus. Para entender melhor, vamos pensar numa planta muito bonita. Eu corto um galho que cai no chão. O galho parece tão saudável quanto antes, porém a seiva não está mais circulando e ele acaba morrendo porque está separado da vida. É exatamente isso o que o pecado faz. O pecado cortou o fio condutor da vida entre nós e Deus. E Deus diz que estamos espiritualmente mortos, separados de Deus, cortados da comunhão com Deus, separados da vida. Deus, porém, é vida. No momento em que você se aproxima de Jesus Cristo e o recebe, a Bíblia diz que você é novamente enxertado na videira. Jesus disse: Eu sou a videira, vocês são os ramos. João 15, verso 5. Você passa a compartilhar da vida eterna, vida espiritual, e imediatamente algo acontece. A Bíblia diz que a seiva, a vida espiritual de Deus, começa a fluir em você e aparecem sinais de que você tem vida espiritual. Você não continua como um galho seco, uma planta morta. As folhas brotam, coisas começam a acontecer na sua vida. Essa vida de Deus é sua e a Bíblia diz que você viverá tanto quanto Deus. Quando as estrelas tiverem caído do céu, quando a lua tiver despencado de sua órbita, nós ainda estaremos vivos, porque Deus é de eternidade a eternidade, e todos os que tiverem vida espiritual em Cristo Jesus viverão para sempre. É maravilhoso ser cristão, e é isso que o mundo não consegue entender. É isso o que uma pessoa que nunca recebeu Cristo não consegue entender. Ela não entende que a vida de Deus está fluindo em você agora, dando-lhe poder, força e dinamismo para viver a vida cristã. Certifique-se. A vida de Deus está fluindo em você? Você recebeu vida espiritual por meio de Cristo? Você precisa descobrir se tem vida ou não. Em Hebreus 10, verso 22, a Bíblia fala da plena convicção de fé. O cego disse: Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então, certifique-se. Será que você pode dizer: Eu era cego para as coisas espirituais, mas agora vejo. Eu estava morto para as coisas espirituais, mas agora tenho vida. Eu vivia em trevas espirituais, mas agora estou andando na luz. Você pode dizer isso? Se não, eu peço a você que vá a Cristo e se certifique disso. Em algum momento da sua vida, você recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Paulo disse ao carcereiro filipense: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Mas você diz: Não, Paulo, não é assim tão simples. Você é muito simplista. Você deveria ter mandado que ele fizesse algo mais complicado. Deveria ter contado a ele todos os detalhes. Mas Paulo não fez nada disso. Ele respondeu: Creia. Por quê? Porque crer, se você entende a palavra corretamente, é o início, o começo da nova vida em Cristo. O significado da fé. Agora, o que significa crer? A palavra crer envolve o nosso intelecto. Precisamos conhecer Cristo e aceitar suas alegações. Cristo afirmou que era o Filho de Deus, que sua morte na cruz era o único caminho para o céu e que ele era Deus encarnado. Das duas, uma: ou você aceita todas as alegações de Cristo, ou considera um dos maiores mentirosos, hipócritas e charlatães da história. Eu precisei decidir no meu coração e na minha mente que Jesus Cristo era quem afirmava ser. Tomei a minha decisão há muitos anos. Tinha de fazer uma escolha e tomei uma decisão racionalmente. Eu disse: Ó Deus, pela fé, com a minha mente, eu reconheço que Jesus é o que afirmou ser e que a sua morte na cruz não foi a morte comum de um homem qualquer, mas foi Deus reconciliando o mundo consigo mesmo. Foi Cristo derramando seu sangue pelos nossos pecados. Aceitando Cristo com todo o nosso ser. Em primeiro lugar, vem a razão, e em segundo, a emoção. A emoção está envolvida em tudo o que fazemos. Não podemos separar a emoção da razão e da vontade. Amor é emoção. Ódio é emoção. Quando vou a Jesus Cristo, eu o amo porque ele se entregou por mim na cruz e eu odeio o pecado. O ódio e o amor são emoções. Não tenho a menor paciência com pessoas que se sentam à frente da TV e se acabam de chorar ou de rir com uma novela, ou vão para o estádio torcer por seu time e xingam a mãe do juiz com um ódio mortal, mas criticam o emocionalismo na religião. O terceiro fator é a vontade. Hoje em dia, existem nas igrejas milhares de pessoas que aceitam Cristo com o intelecto. A Bíblia diz que os demônios creem e tremem. Não temos tremido muito. Alguns de vocês tiveram experiências ligadas à religião na infância ou na juventude, mas ainda não têm vida espiritual enquanto uma terceira coisa muito importante não acontecer. E aqui está ela. Você precisa receber Cristo através de um ato voluntário. Quando eu estava diante do pastor no dia do meu casamento, ele disse: "Você aceita essa mulher como sua legítima esposa?" "Sim, aceito", respondi publicamente, meio assustado, diante de todos os presentes na igreja, por livre e espontânea vontade. Não respondi: "Acredito na Ruth e a amo." Não era essa a questão. Eu tinha de responder: "Sim, aceito." Até chegar aquele momento, foram meses de namoro. Usei todas as táticas que conhecia para conquistá-la, mas nós não estávamos comprometidos um com o outro até o momento em que eu disse diante do pastor: "Sim, aceito." Então a transação foi reconhecida perante os tribunais do céu e da terra. Ir a Cristo também é um ato de nossa livre e espontânea vontade. Tudo isso está envolvido na palavra fé. Eu creio, eu recebo Cristo pela fé. Eu entrego a minha vida a Ele num ato voluntário. Você já fez isso? Abandonando o pecado. Depois de receber Cristo, você abandonou o pecado reconhecido na sua vida. Mentira, fraude, imoralidade, orgulho, todas essas coisas. Isso não significa que você obteve vitória completa e total sobre eles em todos os momentos, mas significa que você começou a se afastar do pecado. St. Jones, o grande evangelista, declarou que sua igreja costumava dizer: "Abandone a maldade." É esse o significado de seguir e servir a Cristo: que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Isaías 55, verso 7. Suponha que eu tenha um porco. Dou um bom banho no bichano com água e sabão. Depois passo esmalte em seus cascos. Em seguida, borrifo um pouquinho de Chanel número 5 em suas costas. Amarro um belo laço de fita no pescoço dele e o levo para a sala de estar. Ele fica sentadinho no sofá, com um perfume gostoso, todo bonitinho, um lindo mascote. Todo mundo comenta: mas que maravilha, que gracinha de porco você tem, nunca vi um porquinho tão lindo. Eu abro a porta e deixo o porco sair. Para onde ele vai? Ele volta para o lamaçal, porque a sua natureza nunca mudou. Ele ainda é um porco. Agora imagine um homem. Ele se arruma todo num domingo de manhã. Depois coloca sua auréola na cabeça, abre as asas, sai e se senta na igreja. Ele sorri radiante para todas as pessoas. O relógio dá meio-dia. Ele se levanta, cumprimenta o pastor e diz: "O culto foi muito bom, pastor." Então, lá pelo meio da tarde, ele tira a auréola, guarda as asas. Os chifres começam a crescer e ele pega o tridente outra vez para começar mais uma semana. Ele volta a praticar os mesmos velhos pecados. Sua natureza nunca foi mudada. Foi por isso que Jesus disse: "É necessário que vocês nasçam de novo." É preciso ter um coração novo, uma alma nova, uma direção nova na vida. Obedecendo a Cristo. Outra maneira de se autoexaminar é verificar se você obedece a Cristo. Você tem um desejo sincero de obedecer? Ele disse: "Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama." Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Você obedece a Cristo? Você lê a sua palavra? Você ora diariamente? Você é fiel e leal à igreja? Você dá o dízimo e ofertas para o sustento da obra do Senhor? Já ouvi centenas de pessoas: Billy, eu não tenho bênçãos espirituais, não tenho poder espiritual. Eu sempre começo perguntando: você lê a palavra? 9 em cada 10 pessoas respondem que não. Você gasta tempo em oração? Ah, claro, eu oro todos os dias. Você dá o dízimo? Bem, não, eu não tenho feito isso direito. Quer dizer que você está roubando Deus e espera que Ele o abençoe? Toda denominação ensina sobre o dízimo. Por quê? Porque o dízimo está baseado nas leis de doação do Antigo e do Novo Testamento. Devemos dar ao Senhor e o roubamos quando não fazemos isso. O fruto do Espírito. Outro modo de autoexaminar-se é checar se você tem o fruto do Espírito. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, versos 22 e 23. Jesus disse: vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Mateus 7, versos 16 a 18. Quero perguntar se você tem o fruto do Espírito. No momento em que uma pessoa recebe Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo entra em seu coração. Seu corpo se torna o templo do Espírito Santo. No instante em que você recebe a Cristo, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, passa a viver em você e produz fruto. A vida espiritual começa a fluir. As folhas começam a brotar. O fruto começa a crescer na época certa. Você tem amor. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. A Bíblia inteira está cheia de uma palavra gloriosa e triunfante que deve caracterizar todo filho de Deus: amor. A bênção da alegria. Outro fruto do Espírito é a alegria. Quando vejo um homem andando com a cara fechada e os ombros curvados para a frente pelo peso dos fardos da vida, sei de antemão que ele não tem ideia do que é ser cheio do Espírito de Deus. A Bíblia diz que os crentes são cheios de alegria. Ouça bem, o cristão deve andar sempre sorridente, confiante e com alegria na alma. Essa é a vida cristã. Paulo e Silas estavam na prisão e tinham sido açoitados até sangrarem, mas à meia-noite estavam cantando. Independentemente das circunstâncias, se Cristo está no seu coração, você consegue sorrir, você consegue cantar. Temos alegria e paz através do Espírito Santo. Paz de espírito. A paz também é um fruto abençoado. É uma serenidade interior. Para mim, a melhor imagem para representar a paz foi uma cena que assisti na Carolina do Norte. Era um dia de tempestade. A ventania soprava forte. O mar estava agitado e as trovoadas ecoavam pelo céu. Na fenda de uma rocha, um passarinho dormia com a cabeça embaixo da asa. Paz é isso, a paz que Deus pode dar. A tempestade pode rugir à vontade. Tenho paz porque conheço o Príncipe da Paz. Você está dando fruto do Espírito? Se não está, talvez você nunca tenha sido enxertado na natureza de Deus e se tornado participante dessa natureza. É melhor você se certificar. Você tem certeza? A Bíblia diz: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. 1 João 5, verso 13. Você já tem essa certeza? Para tê-la, basta que você se aproxime de Cristo e o receba como seu Senhor e Salvador.